pobre cidade, que lembrais o tempo antigo, da saudade, calmo abrigo, chão de glória e tradições. Vossas ruínas vão cantando o hino ao céu de Portugal, hino imortal, que faz bem aos corações. Vossas ruínas vão cantando o hino ao céu de Portugal, hino imortal, que faz bem aos corações. Torres ameias, barbacãs tão veneradas, de epopeias consagradas, onde a pátria reviveu. E nas muralhas, cada pedra que já negra tem a cor, lembra o valor de um herói que as defendeu. E nas muralhas, cada pedra que já negra tem a cor, lembra o valor de um herói que as defendeu. Padrões da história, despertai em nossos peitos fé na glória de tais feitos, fé na raça e no porvir. E assim fareis que possa ainda o velho nome português, mais uma vez, triunfar e ressurgir. E assim fareis que possa ainda o velho nome português, mais uma vez, triunfar e ressurgir.